Então, a paz para todos vocês. E depois de alguns dias de férias, também nós estamos de volta. E aí, descansar é bom. Você sabe que descansar é bom, né? Mas estar aqui na casa do Senhor é tão bom. É muito bom. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa manhã sobre milagres, do que Deus pode fazer. Porque a nossa tendência natural, sabe qual é? É ir enfraquecendo em tudo na vida, também no relacionamento com Deus. Vamos falar de milagre? Porque para Deus, vamos dizer, ativar o milagre, precisa uma combinação de alguns fatores. E eu queria ver com isso hoje de manhã com todos vocês. Vamos ao Lucas capítulo 9. Doutor Lucas era um médico, né? Se tornou depois um seguidor de Jesus. Lucas se tornou da equipe missionária do apóstolo Paulo, acompanhou o apóstolo Paulo por muitos anos. Esse homem que deixou a atividade da medicina para ser um missionário. Foi naquele contexto lá. Lucas 9, verso 10. Diz ali: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui neste lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém, irmãos? É uma palavra que talvez você já leu muitas e muitas vezes, já ouviu palavras, pregações, muitas vezes. Mas sempre que nós abrimos a Bíblia, Deus tem uma coisa nova para nós. Tu acredita nisso? Que Deus tem algo novo para você também nesse dia. O que estava acontecendo aqui? Os apóstolos tinham voltado, os 12, tinham voltado de uma viagem missionária. Eles tinham ido pregar, curar doentes, ensinar a respeito do reino de Deus e acabaram de voltar. E Jesus disse: bom, pessoal, vocês trabalharam muito. Vamos nos retirar para um lugar mais deserto. Você viu como começou o verso 10? Ao regressarem os apóstolos, eles fizeram um relatório de tudo o que tinham feito pelo caminho. E Jesus os convidou para se retirarem. Mas foram um lugar solitário. Mas a fama de Jesus já era tal que a multidão descobriu onde estava Jesus e afluiu para lá todo o pessoal. 5.000 homens. O que vocês acham? É muita gente. E as mulheres, será que foram junto ou não? Foram. E os filhos, adolescentes, foram. E crianças de colo, foram. Então é possível que tivesse nessa reunião que aconteceu de repente, é possível que tivesse 20 mil pessoas. É possível 30 mil pessoas. 5 mil homens mais 5 mil mulheres, se cada um foi com sua esposa, já temos 10 mil. Se cada um levou mais 2 filhos, já temos 20 mil. Vocês sabem como eram as famílias anos atrás, né? Eram 2 filhos? E todos nossos parentes antigos tiveram 10, 15, alguns tiveram 20 filhos. mas é de 5 para mais, eram todos os casais. Jesus teve quantos irmãos falando nisso? A Bíblia fala que Jesus deu, pelo menos teve 6 irmãos mais, filhos de Maria. Pelo menos, tem 4 irmãos de Jesus citado pelo nome. E diz assim, mais suas irmãs, no mínimo 2, porque está no plural. Então, sem 6 mais, Maria teve pelo menos 7 filhos com o Senhor Jesus. Você está vendo o tamanho das famílias? Então, se esse pessoal foi tudo onde Jesus estava, pode ter 30 mil pessoas, quem sabe, não estou exagerando, 40 mil pessoas. Já enche um estádio de futebol. E não pode ser estádio pequeno, não. Já tem que ser esses maiores. Pois essa multidão foi para lá. Os apóstolos estavam como? Vocês estão lembrados? Cansados. Eles vieram de uma viagem exaustiva. Como estava o Senhor Jesus? Cansado. Ele também queria se retirar. E de repente, toda aquela gente. Repare como o Senhor recebeu no verso 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. E aí, o que eu quero dizer aos irmãos? Acolhendo-as. Acolher é alguém que chega na sua casa e você diz, que bom que você veio. Chega em hora inesperada, mas é uma pessoa que você tem grande gosto de estar com ela. Que bom que você veio na minha casa. Não marcou hora, não tem problema. Você, eu quero tanto, sou tão amigo teu, que não precisa marcar hora. Que bom que você chegou. Eu só tenho um chimarrão, não tenho comida preparada, não tenho nem pão em casa. Mas vamos ir na padaria, já buscamos. Tudo é fácil quando você tem esse carinho por alguém. É ou não é? Agora vamos falar uma coisa. Se chegar um chato na tua casa, uma pessoa que não marcou hora e você... aquela pessoa não é muito legal contigo e nem tu muito com ela. Bateu, tocou a campainha, você já diz para a esposa, ei, visita, que droga! Nunca aconteceu isso contigo, né? Não, fala a verdade, aconteceu muitas vezes. Mas também chega aquela pessoa de repente na sua casa e você diz, oh, visita, é tal pessoa, que bom! Começa a arrumar tudo aí para nós fazer o melhor para essa pessoa. Já aconteceu isso com você também. Pastor, vai ver que não é bem assim. É bem assim, porque todos nós somos iguais. Ou não somos? Ontem chegamos de uma viagem curta, eu e minha esposa. 7 da noite. 7:10. Ou 7:05. Recém tínhamos entrado em casa. Eu ouvi um barulho meio estranho lá na frente da minha casa. Fui dar uma olhadinha. Só botei a cabeça de volta para dentro, assim, encostei a porta para a visita não... Visita inesperada. Querida, visita. Não tínhamos largado as coisas ainda, nem descarregado direito o carro. Sabe que hora saiu a visita? 10 para as 11. Sabe o que nós sentamos depois? Nós tínhamos planejado, ela tinha coisas para fazer, eu tinha coisas para fazer naquela noite de ontem. Foi tudo diferente. Depois que eles saíram, nós dois sentamos na mesa, olhamos um para o outro, a nossa noite foi para o espaço. E sabe o que a gente disse? Que bom que eles vieram aqui em casa. Mudou toda a nossa programação. Eu queria trabalhar nessa palavra aqui para os irmãos. Eu escolhi ontem à noite para reservei. Para trabalhar. Hoje levantei cedo para trabalhar então nessa palavra. Mas depois que eles foram embora, nós conversamos, né? Quebrou o nosso esquema todinho. Mas que bom que eles vieram aqui em casa. Para nós convivermos. É um casal aqui da igreja. Sabe, irmãos, acho que isso aconteceu com Jesus. Quando diz, acolhendo as multidões. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Jesus sabia que aquelas pessoas ali estavam necessitadas. O Senhor acolheu. Jesus estava cansado, os apóstolos cansados. Mas o Senhor, ainda cansado, tem muita coisa para dar para nós. Tu acredita nisso? Amém? mesmo o Senhor exausto, o Senhor ali humano, um ser humano ele era. E o que o Senhor fez com eles? O Senhor falava para eles a respeito do que é a vida no reino de Deus. Como vive um homem cristão, quando vive uma mulher cristã, que benefícios nós recebemos da parte de Deus. Sabe, quando você se converteu, quando você começou a conhecer Jesus, você se tornou um cidadão, um homem do reino de Deus, uma mulher do reino de Deus. A sociedade tem suas leis, que nós cumprimos também. Mas nós cristãos cumprimos leis superiores. Você sabia disso? Por exemplo, na sociedade, pelo que me parece, um exemplo. Um casal casa, daqui a um tempo, um dos dois comete adultério. Pelo que eu sei, não sei se tem algum advogado aqui, adultério não está enquadrado como crime. Não, né? Aqui tem uma advogada sentada. Adultério não é crime na sociedade. Mas e no reino de Deus? Adultério é crime ou não é? É. Uma pessoa, por exemplo, na sociedade não tem lei que mande amar. Eu tenho que amar as pessoas aí na rua. Tem alguma lei? No Código Civil? Não tem. Mas no Código Divino? Tem. Percebam, nós nos movemos por, não contrários às leis naturais aqui do mundo, não, mas por leis ainda superiores. O Senhor estava ensinando para eles o reino de Deus. Como funciona, como se vive no reino de Deus, e o Senhor estava curando aqueles doentes todos. Pois bem, o dia estava terminando. Aquele dia foi longo. Volto a dizer, eles tinham ido para descansar num lugar mais tranquilo. Mas parece que o que menos houve até aqui foi descanso. Trabalho, trabalho, trabalho. Se você falar 2 horas direto, depois de 2 horas, se você está ensinando uma multidão, e olha que volume de voz Jesus tinha que usar para falar para toda aquela gente. Depois de 2 horas falando, a pessoa está cansada ao extremo. Sabia ou não? Ou qualquer atividade que se você fizer 2 horas. Se você tem que estar fazendo uma atividade mental, 2 horas ali, cuidando muito sua mente, tudo que fala, tudo que vai pensar, você vai cansar mentalmente. Jesus passou o dia fazendo isso. Ao final, sim, estava entrando o sol, já era entardecer. E os discípulos, então, disseram, bom, Senhor, está na hora de mandar esse pessoal embora. Mas ainda tinha coisa para fazer. Aqui eu estou vendo, tem uns irmãos mais velhos do que eu, que tinham até idade para ser meu pai. Né? Tem umas irmãs que tinham idade aqui de ser minha mãe. E às vezes, quando a gente vai indo para o estágio mais idoso, a gente parece que já começa a desarmar a tenda. Ah, já estou devagarinho me encaminhando para o fim, então eu já vou desarmando tudo. Estou encerrando o expediente. Eu não sou idoso ainda, estou na metade do caminho. Mas acho que um idoso às vezes começa a pensar, bom, não tenho mais muita coisa a fazer. Parece que os apóstolos estavam dizendo assim, bom, Senhor, o dia está encerrando, a noite está chegando, pode encerrar tudo agora. E o Senhor ainda disse, não, não vamos despedir essas pessoas. Vamos ainda abençoá-las. Quando às vezes você que está aqui pode pensar, bom, já encerrou tal coisa, a minha vida está acabando, ou uma fase você julga que está acabando, que está perdida. Deixe o Senhor te surpreender. Você acha que Deus ainda pode fazer uma coisa até no final do expediente? Você acha que Deus pode fazer uma coisa por você? Até no final do expediente? É, meus irmãos, quando Deus começou a trabalhar poderosamente na vida de Moisés, sabe quantos anos Moisés tinha? 80 anos. Ah, vai ver que Moisés viveu 700, 800 anos, como lá no passado. Não, Moisés viveu só 120 anos. Começou no ministério aos 80. Abraão teve um filho aos 100. Parece, esse homem não tem mais como ter filhos. E ele sabia que não tinha mais como ter filhos. Falei isso no final do ano passado, né? Quando você pensa, acabou tal fase, ou mesmo estou indo para o final da minha vida. Não pense assim. Não pense assim. Ah, perdi tudo num determinado momento. Não pense assim. Deixe Deus te surpreender. Deixa Deus fazer algo novo. Nós estamos falando hoje de milagre. Não feche seu coração, não feche sua mente para algo que Deus ama fazer. Deus ama fazer milagre. Alguém podia dizer, mas essas pessoas aqui eram as pessoas certas, no lugar certo, com o Deus certo. É verdade. Mas há alguma diferença dessas pessoas para você? Você, a pessoa certa, no lugar certo, com o Deus certo. Não é uma combinação para acontecer um milagre? Não é uma combinação? Você tem o Senhor Jesus, que é o Deus certo. Você tem as Escrituras, a palavra certa. Agora, a atitude certa. Por que essas pessoas receberam o milagre? Sabe por quê? Porque elas tinham fome, e aqui não era de pão. Elas tinham fome da presença de Deus. Quero saber mais, mais do reino de Deus, mais do reino, mais do reino. E elas criam que Jesus tinha algo para fazer em favor delas. Elas criam. Você tem essa fé também? Fé a ponto de ir atrás do Senhor. Tem um hino que nós cantamos aqui. Que eu, quando canto ele, eu fico... Jesus me ajuda a falar a verdade toda nesse hino. Aquele hino que não vou dar descanso para os meus olhos. Né? Eu não vou dormir, eu posso estar cansado ao extremo, eu não vou dormir enquanto eu não te encontrar. Você lembra desse hino? Como é que ele é? Me cantarola ele aí. Rapidinho. Sim, mas como é que ele começa? Não darei descanso aos meus olhos. As minhas pálpebras, aqui, essa partezinha do olho, né? Até encontrar o Senhor. Uma vez teve um homem na Bíblia, chamado Jacó, que ele disse para Deus, eu não vou me embora desse lugar. Ele se encontrou com Deus na beira de um riacho, num arroiozinho lá. Aqui no Rio Grande do Sul seria na beira de uma sanga. Encontrou Deus lá e disse, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E aquela noite toda, Jacó lutou com Deus. Deus, ele estava muito tempo, e muito tempo, esse Jacó, ele era um homem, no popular, falcatrua. Ele enganava, ele mentia, ele trapaçou o pai dele, ele trapaçou o sogro dele. Olha, quem passava na frente dele, ele lograva. E esse homem Deus chamou. E esse homem começou a se converter. E quando ele estava cheio de enganos, ele estava, eu não aguento mais a minha própria vida. Ele encontrou Deus. E Deus, naquela noite, disse, Deus, eu não quero mais isso. Eu quero ser um novo homem. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jacó venceu Deus. Como? Como venceu Deus? Sabe quando nós vencemos Deus? Quando nós deixamos Deus nos vencer. Deus vê se o seu coração, de fato, ele é verdadeiro naquilo que está dizendo. Deus se rende. Se Deus estava até como, no melhor sentido, como teu inimigo, Deus estava pegando no teu pé para ver se você se converte, e você se converte. Deus, me entendam? Deus larga do teu pé. Deus se rende, tá bom, agora sim. Então você venceu Deus porque Deus te venceu. Você deixou Deus te vencer. Aqui está agora essa multidão. E aí eles dizem, Senhor, que essa multidão vá pelos campos e comprem pão. Mas peraí. Quantas mil pessoas? Vamos jogar por baixo o número. 20 mil pessoas, estou bem baixinho o número. Era 5 mil homens, 5 mil esposas deles, e cada um levou só 2 filhos. Está bem baixinho o número, né? 20 mil pessoas. Você pode sair agora, agora mesmo, domingo de manhã, e você não encontra padarias com 20 mil, para abastecer 20 mil pessoas em Canoas. Pode sair agora. Encontra pão suficiente para 20 mil pessoas agora, 10 da manhã, 11 da manhã. Não. Eu acho que você for a Porto Alegre agora, cidade de 1,5 milhão de habitantes, e você vai em todas as padarias, não tem pão para 20 mil pessoas agora. Acho que não, né? Porque eles vão fazendo à medida da necessidade. Então veja o que os discípulos estão falando. Me entendo no melhor sentido. Estão falando uma bobagem. Manda eles comprar, mas aonde? Onde é que vai ter pão? Estavam num lugar deserto. Nem padaria não tinha. Ah, e Senhor, manda que eles se hospedem. Lá no verso 12. Se hospedem e acham... Onde é que vão se hospedar? Canoas não tem 20 mil leitos. Ih, de jeito... Eu não sei nem se Porto Alegre tem 20 mil leitos. O que vocês acham? Acho que não tem, né? Em hotéis. Então vejam o que eles estão falando. Aonde vão comer 20 mil pessoas? Onde vão dormir 20 mil pessoas? Agora, escuta o que eu vou te dizer, a coisa mais importante dessa manhã. Antes de qualquer milagre, o cenário sempre é o mesmo. Qual é o cenário? Vocês estão vendo aqui o cenário? Onde vai essa gente toda comer? Onde vai dormir? O cenário é uma palavrinha. Impossível. A preparação, o pré-milagre, antes do milagre, sempre vai ter uma situação que nós vamos humanamente dizer impossível. Não era impossível achar pão para 20 mil pessoas? Não era impossível achar pouso para 20 mil pessoas? Estava se preparando, se desenhando o milagre. Por isso que eu falei a vocês, irmãos, antes de qualquer milagre, o cenário é esse. Esse povo não sabia que tinha mais um milagre. Eles tinham duas coisas importantes para acontecer o milagre. Eles tinham a fé. Vocês viram que eles tinham a fé? Porque eles correram atrás de Jesus. Eles criam que aquele homem tinha algo a ensinar e curar os enfermos. Eles não sabiam ainda que teria o milagre dessa grande alimentação. Eles tinham a fé. A segunda coisa para o milagre. Você tem que ter a necessidade. Claro que tem que ter necessidade. Eles tinham necessidade. Fome, naquele momento, era fome. Fé, necessidade. E a terceira coisa, nessa combinação, eles tinham Jesus Cristo ali com eles. Os apóstolos não contavam com esse milagre logo imediato, eles nem imaginavam isso. E por trás desse milagre todo, Jesus está dizendo outra coisa ainda. Você lembra do Antigo Testamento? Nos dias de Moisés, vinha pão do céu, que se chamava maná. Lembra? Jesus está dizendo, aqui está alguém, falando dele, aqui está alguém maior do que Moisés. Entenderam isso, irmãos? Aqui está alguém maior do que Moisés. Ele próprio, o Senhor, o Filho de Deus. Mais uma coisinha, guarda isso no seu coração. Você já viu que tudo o que é humano, tudo o que é do reino natural, nasce, cresce e morre. Você já viu isso? Tudo que é do reino natural se deteriora. Se você comprar um carro novinho e deixar na sua garagem intocável por muitos anos, ele estraga sozinho, sem nunca ter andado. Você sabia disso? Não precisa fazer essa experiência, tá? Se você tem um carro, use teu carro. Que gaste tendo proveito, né? A sua saúde, se você é o homem ou a mulher que mais cuida da sua saúde, muito bem. Mas a sua saúde vai se desgastando com os muitos anos de vida que vamos tendo. Não é assim? Você pega, faz um bolo, coisa mais linda, uma torta, e deixa parada lá na sua casa. Daqui uns dias aquela torta linda fica azeda, ainda mais depende se botar frutas dentro dela. Tem uma torteira aqui, não é torteira que se diz, né? Eu sei que não, mas isso é só as palavras que eu invento. Tem uma especialista em tortas aqui dentro, bota ali uma torta de abacaxi, junto com pêssego, junto com morango, e deixa nesse calorão. Quantos dias dura? 2, 3? Ela já azeda. Até parece que eu entendo de torta, né? Mas é assim, tudo deteriora, tudo que é desse reino natural, tudo que é do mundo, por causa do pecado que entrou no mundo. Estraga, tudo estraga. A saúde das pessoas estava estragada, Jesus estava lá curando. Agora as pessoas tinham fome, estavam enfraquecendo de fome. Jesus as alimenta. Tudo que tem nesse mundo traz consigo, parece que o germe da morte. Você percebe isso ou não percebe? O germe da falência. Esse é o reino natural. E o reino de Deus, vocês lembram que Jesus está falando do reino de Deus? E o reino de Deus traz o quê? Não traz vida. Não traz algo novo. Não traz força. E nesse caso, trouxe pão, que logo dava força. Você sabe que pão é carboidrato, que dá força para a gente, não é? Pois é, é isso que o Senhor traz. O reino de Deus te traz força. Vida nova, é isso que o reino do Senhor traz. Eu podia dizer para vocês, meus irmãos, nessa manhã, você conhecer um pouco do reino de Deus mais, um pouco do reino natural, que o reino natural sempre vai se deteriorar, por isso que nós, cristãos, nos ligamos ao céu e o reino de Deus nos fortalece, nos dá força para viver e para viver num padrão mais alto de vida. Um padrão moral, um padrão de tudo, muito, muito acima do padrão humano de vida. É, parecia impossível. E eles estavam diante de uma impossibilidade mesmo. Mas agora o Senhor interviu, o Senhor pôs a sua mão ali, e os apóstolos não sabiam como seria. Quando Jesus disse para eles, vocês mesmos não de comer para a multidão. E eles, como? De novo, a palavra é impossível. E era impossível a eles mesmos. Vejam o que eu disse. Para haver o milagre, antes existe o impossível. A impossibilidade nossa. Por isso que milagre sempre é atribuído a Deus. Não ao homem. Por isso que nós chamamos Deus. Nós oramos, nós invocamos o nome do Senhor sobre tudo que é situação. Deus faz. Veja os componentes para o milagre. A sua fé, a sua necessidade e o seu Deus. Completa a situação para o milagre. Você pode ter chegado aqui hoje. Pastor, essa palavra é para mim, então... Te segura nela, te gruda nessa palavra. Se você pensou, ah, o Senhor não tem mais nada para mim, já estou encerrando o meu expediente, ou até a sua vida, quando não, eu não quero mais a vida com Deus, eu acho que esse negócio não funciona. Não pense assim. Se você chegou aqui numa grande luta, que bom que você tem a fé certa, está no lugar certo e o Deus certo. Os componentes, a combinação para um milagre se realizar na sua vida. Ah, mas pastor, a minha situação é muito difícil. A minha situação é impossível, lembra? Antes do milagre sempre tem uma impossibilidade. Por isso é milagre. Se você pudesse fazer, então não seria milagre. Entenderam, não? Tudo que o homem pode fazer, tudo que a mulher tem condições de fazer, não é milagre. Milagre sempre é uma intervenção direta de Deus. Uma intervenção sobrenatural de Deus. E aí Deus faz. Está precisando de alguma coisa assim? Precisa de um milagre? Não fique decepcionado se você se sente assim, impossibilitado de vencer algo. Não te sente para baixo se você diz, pastor, a minha situação não tem solução. Pode ser verdade, totalmente verdade o que você está dizendo. Ou se você vai no médico e o médico diz, não tem mais cura. Pode ser verdade o diagnóstico do médico. Ou alguém vai te ajudar a ver as tuas finanças e diz, olha, você está quebrado, faliu. Pode ser verdade a pessoa que te ajudou a olhar as tuas finanças. Pode ser que você vai num terapeuta de família e diz, olha, tua família acabou. Não tem mais jeito. Pode ser verdade, estragou tanto. Mas todo diagnóstico pode ser verdade. Mas, aí entra em cena a sua fé. E o Senhor. Nós não podemos ficar somente até o diagnóstico. Olha o que os apóstolos disseram. O diagnóstico qual era? Senhor, despede esse pessoal. Não temos pão. Não era o diagnóstico? Não tem comida para dar para essa gente. Esse é o diagnóstico. E era verdadeiro o diagnóstico. Mas ainda estava ali o Senhor. Por isso que você vem na igreja, você lê a Bíblia diariamente, também para fortalecer a sua fé. Tens um diagnóstico ruim em alguma área da vida? Se não tem, amém, glória a Deus. Mas se tem, glória a Deus também. Porque Deus sabe como reverter situações que nos são impossíveis. Deus sabe como reverter. Eu li numa revista cristã que lá nos Estados Unidos, quando os crentes eram mais pobres, depois foi uma época que eles viraram, todo o país ficou praticamente rico, e os crentes eram mais pobres e dependiam de Deus para tudo, até para uma dor de cabeça. Eles dependiam de orar a Deus. Depois cresceram financeiramente também, e a fé deles foi esfriando. Diz essa pesquisa que no passado, quando as necessidades eram maiores e não tinha meios humanos de supri-las, acontecia mais milagre no meio da igreja. Eu acho que isso é verdade também. Para a nossa situação de Brasil, o país melhorou. Mesmo os cristãos evangélicos também têm mais acesso a um monte de coisas. E de repente a gente, em vez de recorrer a Deus, faz só o caminho humano. Não é proibido fazer o caminho humano, mas sempre é melhor fazer primeiro o caminho divino. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos. O que você precisa da parte de Deus nesses últimos dias ou até meses ou hoje mesmo? Se você tem uma situação que foge ao teu controle, foge às tuas condições de resolver. Então nós vamos dizer que você tem uma condição, para ti, impossível. Mas eu volto ao primeiro versículo que lemos hoje. Para Deus, tudo é possível. Se você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus, você precisa de um milagre. Você tem a fé. Você tem a necessidade. E você tem Jesus Cristo. Se você precisa de um milagre, eu gostaria de te convidar, até chegue aqui na frente, eu quero orar por ti. Chegue aqui. Ah, pastor, eu preciso uma grande intervenção de Deus. Pode vir aqui se você precisa. Eu não vou te perguntar nada, o que é. Você e Deus sabem. Você e Deus sabe. Pode ser que todos precisemos, mas uns, quem sabe, têm situações muito mais graves. Se você precisa, chegue aqui. No reino natural, você viu o que eu disse? Na vida natural, tudo nesse mundo se estraga, adoece, se são coisas materiais, apodrecem, tudo estraga, até a saúde humana estraga. Por isso nós chamamos a vida do reino de Deus. Senhor Deus, aqui na frente estão esses muitos irmãos e irmãs. Eles ouviram a tua palavra. Eles têm a fé, Pai. Eles têm a necessidade. A necessidade que é muito maior do que a capacidade deles resolver. Por isso eles estão aqui na frente dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo sobrenatural. Faz isso, Senhor. É próprio do Senhor fazer milagres. Te peço, Deus, sejam milagres nos relacionamentos, milagres nas finanças, milagres na saúde. Faz, Deus, nós te pedimos. Você está orando comigo, meu irmão, minha irmã? Pede, Deus. Eu estou com aquela multidão lá, eu estou entre os famintos, mas eu estou entre aqueles que te procuraram até no teu descanso, porque a minha necessidade é tão grande. Eu sei que o Senhor me acolhe, o Senhor me dá as boas-vindas quando eu chego ali, agora, completamente carente de um milagre. Faz isso, Deus. Faz isso, Deus, eu te peço. Eu sei que eles estão pedindo, os irmãos, que não chegaram aqui, porque eles talvez não tenham a grande necessidade hoje. Mas os que chegaram aqui, Deus, nós nunca chegamos a ti desesperados. Podemos ter a impossibilidade, mas chegamos esperançosos, cheios de fé. Oramos assim, Pai. Oramos em nome do teu Filho Jesus. E o Senhor disse que tudo que nós pedíssemos em teu nome, o Senhor nos daria. Tudo que vem para a tua glória, libera teu poder, Pai. Libera teu poder em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós dizemos: só Deus, só o Senhor. Mas quando dizemos isso, parece que é o final da linha. Parece que é o final do expediente, que não haverá nada mais. Era entardecer. Mas no entardecer, mesmo quando nos parece o final de uma etapa, parece que não vai haver mais nada, ainda tinha a multiplicação dos pães. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oramos? Oramos em nome de Jesus, porque estamos contigo aqui, Jesus. O Senhor que fez lá, naquela cidadezinha de Betsaida, o Senhor faz aqui em nós, em Canoas também. No nome de Jesus, obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém, amém, amém, amém, amém. Vocês que vieram aqui na frente, vocês estão acreditando em tudo isso? Estão? Isto mesmo. Você tem a fé? Você tem a impossibilidade, né? Vou chamar de necessidade extrema. E você tem Jesus. Essa combinação gera o milagre. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Vocês podiam olhar para mim só um momentinho? Alguém já pensou, dentro da situação que tu está vivendo, que não tinha mais solução? A tua situação, Deus, não vejo mais solução. Chegaram a pensar, alguém chegou a pensar isso? Talvez sim. Eu acho que na nossa, vamos chamar, na nossa fraqueza, às vezes a gente pensa. Os apóstolos também pensaram. Não se culpem, viu? Eles também pensaram. Deus, Jesus, não tem pão. Às vezes a gente pensa uma solução errada também. Eles pensaram, vamos mandar esse pessoal comprar nas padarias. Mas padaria no deserto, você já viu isso? Às vezes a gente pensa, ah, caminho é esse. O caminho é a tua necessidade na mão de Jesus. Hein? O que, que era 5 pãozinhos para aquela multidão? Não era nada, né? 5 cacetinhos. Tem uns homens aqui que comem sozinho. Não tem? Quando estamos com bastante fome, vai 5 cacetinhos, irmão Nodirino? Vai, né? Peguei ele porque eu tenho bastante liberdade com ele. 5 cacetinhos, dá só para um homem. E não pode estar com fome demais, viu? Ali deu para 5 mil homens, no mínimo 5 mil mulheres, no mínimo 10 mil crianças. Deus tem um milagre. Esse é o nosso Deus.